mulher, ter dinheiro no bolso, andar com arma assim. Isso aí não quer dizer nada. Eu acho que a revolução a gente tem que fazer. Se tiver um livro para uma criança da favela ler, quem tem que escrever esse livro tem que ser os próprios pais dele, né? E eu penso Era um assim. pivete aos 16, em pé desde a 6, sonhador, porque não? E amanhã tudo outra vez, através da matemática da vida se narra ao invés do 16, assinei 16 barra, pois é. Hoje, 10 anos após, a rua continua sendo nós. Aos 26, de mão em mão, quantos mil cê dê vendido? Tipo a Beats by Dre, meu alvo é o seu ouvido. E quantos mano perdido foram salvo pelo som que cê disse de bandido? Viu? Roubei sua brisa de novo. É tipo Israel e Palestina, pelo cano ou pelo canto. O fim será platina, no brilho da retina. A luz que desfibrila quando cata cada verso que fuzila. Dilata minha pupila pela prata. E pela Vênus vira lata, se perfila no front. Quem tem um sonho não cochila, meu bom. Vejo meu dom como um empréstimo maior. Minha missão é aprimorá-lo e devolvê-lo bem melhor. E no meio desse caminho, cada vitória não será só minha. Tô costurando nossas vidas com essas linhas. É por cada quebrada, sim. Por cada mina, pela rapaziada, sim. Em cada esquina, os mano com seus blunts, os irmão com suas bíblias. Cada semblante pede liberdade igual a Lívia. Eu de sol a sol, passando o cerol. Quero buscar o que é nosso sem morder o anzol. Vamos partir pras cabeças, pras rádio, pros lábios. Desde hora de acordar, tamo confundindo sábios. Aos mestres com carinho, cada nota. Cartola, Tim Maia, sabota. Abre os olhos, obtém a visão de rua, tio. Falo de Dinadi, não de Google Street View, mil. E uma noite com os livros da prateleira. Trafico informação e meu produto é de primeira. De alma e coração, o mundo não quis nem me dar emprego. O rap me deu uma profissão, por isso gratidão é o que carrego. Sabe o que é ser luz pra quem se encontra cego? Desde o Santa Cruz, essa é minha via sacra. Cada som é um filho, eu faço mais que o Mr. Catra. Saca, eu e meus parça pulamos catraca. Deixamos algumas tags numas placas. Viemos da plebe pra deixar a nossa marca. A tropa de monarca vem contra os monarca. Vivendo um sonho, eis o rebuliço. E você que tá ouvindo também tem culpa disso. Valeu, porque nada foi fácil pra gente. Pra quem pensa isso, sabe de nada inocente. Vamos em frente, quebrando as correntes. Liberdade pra alma, liberdade pra mente. Nossa família é crescente. Minha mãe me disse, filho brilha. E eu gosto de ser obediente. Nascemos aqui, pra cá, né, pra Jaci. O Michel ainda era criança, né, adolescente. E ele começou a estudar. E todo, já tinha já em mente aquele processo de estar escrevendo músicas, né. E durante esse tempo aí que a gente ficou aqui, que ele esteve conosco, ele foi uma vida muito difícil, foi muito forçado, porque até para apanha de café ele já foi com a gente, né? E foi muito importante ele participar de tudo isso, porque ele viu que não é fácil, né? A vida aqui na roça é muito diferente do que lá no, em São Paulo, na cidade grande, né? E eu, como mãe, eu tenho muito orgulho disso, porque ele sempre me ouviu, né? E, inclusive, até ele queria ter largado os estudos na metade, quase na metade do ano. Eu falei, não, Michel, fica, continua aí, que você termina aí o segundo e vai, e depois continua sua carreira da forma que você achar melhor e mais favorável para você. Então ele foi realmente, continuou e terminou e deu nisso aí, né? Tá fazendo um sucesso. E eu dou graças a Deus por isso, porque ele é uma pessoa abençoada, ele é uma pessoa simples, né? E tudo que o mundo aí fora precisa é uma pessoa simples, que tenha uma ideia aberta e ampla para tudo, né? E eu falo parabéns para ele, né? Que ele é um verdadeiro guerreiro mesmo, ele é um guerreiro, meu filho é um guerreiro, né? E tem uma música dele que ele até fala assim, o que será que minha mãe pensa agora de mim? Eu penso que ele é um vitorioso e eu creio que ele vai ter muito mais que isso ainda aí pra frente, né? E o mundo vai ver isso.